Gär und komme tief rein. Je t'aime, moine bleu, ou oh, no meu alemão escorreito, ich liebe dich, ich dich auch nicht. Mick Harvey, ainda às voltas com a obra de Serge Gainsbourg, aqui com a participação da cantora alemã Andrea Schroeder. Este tema que ouvimos está incluído no novíssimo Intoxicated Women, onde o ex-Bad Seeds volta a dar nova roupagem a temas do cantautor francês. Assim dou início a mais um Moscas Volantes, hoje com mais uns minutos que o habitual, como que um bónus por andar tantos dias ausente. Sex Tom Cohen. Aqui é solo e não nos Fresh and Onlys ou nos Magic Trick, perdão, de onde vamos ouvir John Hughes, tema que está incluído em Luckman, álbum editado este ano. To put aside all the days, vexing thoughts and fears, I'm sensing close at hand, all of this will be lost. I saw the breakfast club, fell in love with the one idea. How can we act alone, even when we are young? Siding with you, you won't change my mind anymore. Will you cover us in dirt? Thank you. Toothless é o nome do projeto que marca a estreia de Ed Nash fora dos Bombay Bicycle Club. The Pace of Passing é o nome do disco e Alright, Alright, Alright foi o tema que rodou por aqui. Pelo meio andaram os americanos Susto, nome muito sui generis, com Waves do álbum And I'm Fine Today. Dot Hacker com Forgot to Smile para ouvir agora. Cause This is just a hope. 5 músicas sem interrupções a passarem pelo Moscas Volantes. Depois de Dot Hacker e Forgot to Smile, seguiram-se os Thieves Like Us com Shake the Lights, No Hope dos Tristesse Contemporaine, Ostra e Utopia, e por fim os Drab Majesty com Too Soon to Tell, aqui numa remistura feita pelos Cold Cave. Seguem-se mais 4 malhas para ouvir sem a minha presença, agora com os Landlady e Person, os veteranos Half Japanese, que regressam este ano com Hear the Lions Roar, de onde escolhi a malha Attack of the Giant Leeches, os Menace Bitch e Stuck It Out, do novo disco Lemon Memory, e fecho a sequência com os Moon Duo, com talvez para mim um dos álbuns mais aguardados depois do magnífico Shadow of the Sun de 2015. Creepin' é o meu primeiro avanço para Occult Architecture Volume 1. I'm sorry I went to you at all. witches are thirsty, thirsting for blood, and they can't be satisfied. No way. The time has come for action. The time for action is now. Deputy Police Chief Jonathan Miller is helpless to stop the onslaught. Stuttered health is a harmless prank. They don't prank no more. There's nothing harmless about bloodthirsty giant leeches from hell. If no one's safe, not Travis, not Sam, no one. Your nose, if you have a nose that's 40 feet long, and no one, nowhere, no one is safe. Yeah. está a chegar ao fim mais um Moscas Volantes. Vou encerrar com Hand in Shove dos Creative Adult, banda que descobri muito recentemente e cujo álbum Fear of Life saiu em 2016. Fecham a porta os Bedhead, que nos vão transportar no tempo até 1994 e ao grande disco What Fun Life Was com Powder. Fiquem bem. Oh, Sometimes try.